Pela marginal, acelera X2 ABM. Os bico racista acha surreal. E porém a 200 por hora, nitos fora espelho da vida real. Madrugada tá linda, no meu ponto de vista. Os moleque paulista tão destravando a tal da clandestina. Salgo de livre, tequila pras mina. MD Rosa, elas entram no clima. Querendo dar e não vai vir sozinha. Se impressionando a picada de chefe. Viagidão 20-20, eu sou break. Que blindadão, a inveja até fede. Na minha cintura uma bruta que fere. Tombei a linda e ela prefere que eu te chame de Branca de Neve. Acha comigo que é sem estresse. Me chama de Ig, de Igor Guilherme. É do Miguira e no Vila Este. Ah, ah, no Vila Este. DJW, ah, revoada. Madrugada, vira asas na noitada. Revoada, madrugada, vira asas. Oh, oh, só trechinho de foguete sem cap, sem placa. Habilita na deixa em casa. Na garupa uma loira montada. Que isso, né? Domingo clareou chaveada. A lubi no rosto tudo quebrada. Hoje é grife, mas sua roupa falsa. Tô pop, né? Nosso time onde chega em fraca. Se deixa leva tudo de graça. No sapato sem dar carteirada. O foco é nóis. Chuta o balde, mas já catelado. Vários fraude pagando de farsa. Era instinto ter uma na bala. Hoje tem 10. WWW. Outros vão que voa, terra da garoa. Só pra quem vai buscar. Já viu nós à toa, hoje veio de boa. Aceita. Outros vão que voa, terra da garoa. Só pra quem vai buscar. Já viu nós à toa, hoje veio de boa. Ela vem toda envolvente de um jeito diferente. Sabe que nos surpreende, maldade domina o olhar. Hoje cê tá com os mandrake, não perde o toque da nave. Que eu tô de copiloto e pro M vou te guiar. Hoje a noite é uma criança, a luz da lua iluminou. Desentoca a carenada que na pista decolou. Ela tá querendo fazer parte da minha condição. Com o peixe na palma da mão, calcinha dela vai no chão. Bandida pode jogar na minha cara que você tá com o patrão. Só textinho o que fala e ela joga o pau. Acordão, pode jogar, onde dá. Já tá perdendo a noção. Sem parar, não parar. Bate essa bunda no chão, pode jogar, onde dá. E você tá com o patrão. Só textinho o que fala. E ela joga o pacotão. Pode jogar, onde dá. Já tá perdendo a noção. Sem parar, não parar. Estilosa que toca e pilota. Não é garupa de ninguém. Bota o kit e fica bem cheirosa. Lepetite deixa a boca rosa. Trocou o salto pelo doce mola. Na passarela essa mina apavora. Independente mantém sua postura. Não depende de homem de forma alguma. Se fica na bota ela deixa no gelo. Essa gata para o bairro inteiro. Parei de fumar e trafica no gueto. Olha que garota ganhou meu respeito. Ela tem cores, curvas e sabores que me seduz. De todas as flores na escuridão, você é minha luz. Ela tem cores, curvas e sabores que me seduz. De todas as flores na escuridão, você é minha luz. Vivo Obrigado pela marginal. Acelera X2 ABM. Os bico racista acha surreal. E porém a 200 por hora dispara espelho da vida real. Madrugada tá linda, no meu ponto de vista. Os moleque paulista tão destravando a tal da clandestina. Salgo de limite, tequila pras mina. E me derrubando.